o Cadu na Baleia, começando agora o seu programa favorito na sexta-feira para o seu deleite vespertino casuado. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. É o Cadu na Baleia, começando agora para vocês, ouvintes de todo espectro eletromagnético, essa parada enorme, gigante, que cresce ao redor do planeta Terra desde que nós desenvolvemos a nossa camada de ozônio, ou algo do tipo. Olá! Caraca, cara, quem é você? Fala aí! Eu? Uma estranha. É, você mesmo. Eu sou o Espectro. Espectro? Isso. Como assim, Espectro? Espectro. Espectro? É o meu nome. Fala Espectro, moleque Espectro. E aí, moleque espectral. Bem? Não, mentira, meu nome é Matheus. Eu sou nadador profissional. Eu sei, cara, eu te conheço. Eu toca na minha banda e tudo. Tava aqui com meus amigos nadando no Pacífico. Pacífico. É, não tão Pacífico. E aí veio uma baleia, abriu a boca e por que não entrar, né? Fazer uma session. Fazer uma session na baleia, cara. Olha a costela dela, tá queimadinha. Pode crer, tipo Outback, tá ligado? Mas o programa de hoje é sobre o quê, cara? Primeira programa de hoje, aqui. Pô, seja bem-vindo. O programa de hoje é sobre marketing. Aí eu vou falar um pouco sobre o tema que é... saber é a aula que eu mais falto na comunicação. É, eu também, cara. Eu sempre chego atrasado, mas é porque é foda. Droga, agora meu professor vai ver essa porra. Mas é... Corre, é uma das que eu mais gosto. E é pra saber pôr e retirar a máscara. Se liga aí que vai ser maneiro. É isso aí. Corta. Neste programa, nosso objeto não é nada em si. Mas, novamente, a imagem, a distância entre o real e o que a medeia. Marketing. Teleologia das prisões humanas do pensamento e da atitude. A expectativa sobre o qual o novo do mais do quase mesmo instaura sua corrida, assim como a cultura. Caminhada na qual o homem não nega seu vício. A mudança, mas nem tanto, mas não sempre. O valor como critério subjetivo depende da partilha do significado social. É como tudo que a gente é. De que vale se é só pra você? Arte do capeta? Não. Não, a ciência de selecionar os mercados alvos, entregar, captar, manter e fidelizar pela criação, entrega e comunicação de um valor superior pro cliente pode ser a mais bela face da mentira que nós amamos. É o sonho fantástico e fantasioso de... do devaneio, da sua possibilidade absurda na terra de desiludidos que habitamos, onde de alguma forma não se vende o consumo, você vende esperança do mundo dos sonhos. Mas quantos carros vão fazer que eu seja socialmente aceito? Diga você, que é um amigo Espectro. Cupcake. Já falei que meu nome é Matheus. Um tô falando. Tá falando. Fala boa. Ih, tô no cu, Espectro. O tema de hoje é máscara. Tirar e pôr a máscara, isso. Certo? Eu fiz um texto quando eu era mais novo. E que eu até repliquei isso numa música. Adaptei pra minha música e tal. Que é do homem que todo dia ele usava uma máscara. Ah, pode crer. Todo dia ele usava uma máscara. E um dia, prestes a morrer, ele olhou pro espelho e não sabia mais o que era máscara e o que era fácil. Então é a música... Se você quiser, eu toco. Tá bem, pode tocar depois. Fala aí. É, e a música foi inspirada nesse ponto. Eu faço uma inversão, enfim, como preserva a imagem, a identidade. Maneiro. A imagem sobrepõe a identidade. Porra, não é de maneiro. São os frutos e furtos do hedonismo moderno. São os frutos e furtos. Frutos e furtos. E quando o cara furta a fruta? Porra, aí tem que ser preso, né, cara? Cortar a mão. Oriente Med Style. Ué, que etnocentrismo é esse? Quer falar de máscara lá, geral, os usa burca. Usa burca. Bota a mulher pra usar burca mesmo. Porra, é fogo mesmo, cara. Mas é uma linha forte, cara, rádio livre. Rádio livre. Não, mas assim, em algum lugar isso seria verdade. Eu particularmente, eu não sei, sei lá, maluco rouba, porra. A merda já rolou. Mas tem que fazer alguma parada antes do maluco roubar, tá ligado? Não, depois que o maluco roubou. Mas é isso. Interessante esse programa, vai ser maneiro. Essa música é fantástica, cara. Essa música do De Olhos Bem Fechados. Ela é... Esse filme é muito maneiro, o filme do divórcio. Ela é uma música tipo... O filme do divórcio. É hora de dar tchau. É um filme pra destruir relacionamento, de verdade, com certeza. Se você vê com a sua mãe, você vai sentir mal, né? Mas enfim, essa música, ela é de um, tipo, sei lá, clássico da música minimalista, clássico, tá ligado? Então, ela é feita basicamente com duas notas, e é isso. É isso. Seven feet. É, agora, Nina Simone, delicinha. Barren, strange fruit. Blood on the leaves. And blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Aquele bagulho da Ed Murphy, tá ligado? Olha o demônio. And the shadow smell. É putinha de que alta. Que porra é essa? Notice how the. The white people get down. Aí tá os branquelos em pé. Vocês devem ser italianos. Vocês são italianos. Aquilo é muito foda, cara. Ele é muito bom, cara. Deve ser. Também não me interessa. É o meio termo. Se eu fosse italiano, eu saberia. Tipo. Mas é engraçado isso, porque hoje a gente não é o que a gente faz, hoje a gente é o que a gente tem. A gente consome melhor. Tipo assim, tá um médico aquele foda. Aquele cara é foda, porque ele bebe Heineken ao invés de beber Brahma. É, tipo assim, porque ele tem um Audi, tá ligado? Tu é um médico foda, por exemplo. Tu é um médico foda. Mas não quer dizer que o grande lance da... Pode ser o grande lance da sua vida ser um médico foda. Mas em muitos casos, de repente, o grande lance da sua vida é você surfista. Você é médico pra ter dinheiro pra surfar e ser um grande surfista e curtir aquilo. E aquele consumo daquela parada... Não, tu não... Tá, maconha. Surfista foi uma parada surfista foda. Surfista consome maconha. Também. Mas não, surfista foi... Surfista é maconha, então. Sei lá, um grande artista, sei lá, um músico. Mas tu não faz sucesso. Mas, entendeu? A parada que tu... É, tu foi outro exemplo de produção. Mas sei lá, às vezes tu é um cara que gosta de correr. Tu gosta de correr? E aí tu... Não é, mas aí tipo assim, tu não é qualquer correr... Sei lá, se você é um cara que tem um tênis profissional, que quer fazer uma parada... Você entende que aquilo é um cara que é o corredor, que é mais corredor do que o outro, que só corre, tá ligado? Mas às vezes ele também só corre. Às vezes o maluco só paga a academia, mas foda-se, não é malhar de fato que faz ele ser um cara preocupado. É só pagar a academia e consumir aquela parada e ser o cara que vai. É que foda-se, ele levanta 2 quilos. Propaganda de cerveja, tá ligado? Essa é mais clássica. Falando em máscara e marketing, enfim, você não pode deixar de citar aquele filme de cigarro, não esqueci o nome. Caralho, pode crer. Obrigado por fumar. Isso mesmo, aquele filme é genial. Cara, aquele filme aquele é muito filme foda. É genial. E o pai, pra quem não conhece o filme, o cara, ele é lobista. Exatamente, ele é lobista de uma da empresa que fabrica cigarro, da grande indústria de cigarro. Exatamente. Ele defende, ele é um cara tão bom na palavra, ele sempre consegue bater de frente com os caras que são anti-fumo e sempre consegue provar que ele tá certo, mesmo ele não estando certo, mesmo sendo um tremendo filho da puta. Ele defende argumentos bizarros, cara. Ele no filme, ele consegue convencer diante de pessoas que uma criança que teve câncer por fumar passivamente. Eu também tenho várias críticas desse discurso aí, de que... Mas no final ele se fode. Agora... Que uma parada que a gente super estimulava há 20 anos pra caralho, hoje é um absurdo que as pessoas passam, né? Porra, tem um hábito social que se cria, tá ligado? As pessoas fumam mesmo. Mas beleza, vamos preocupar pra não... Mas é um exemplo bizarro essa hora da criança no câncer. Ele consegue convencer os caras. Eu acho fantástico também ele ensinando o filho dele a ser um grande profissional da área de ser um grande comunicador. Marqueteiro. Comunicador. Ele não deixa de ser marketing, é a imagem que a empresa passa, então. Com certeza. A trama principal do filme é que a galera que é anti-tabagista, que eu acho que é um político famoso. Famoso e influente, ele quer colocar o símbolo de veneno na embalagem de cigarro. É o avanço da real, né, que aconteceu mesmo, dessa mudança na mentalidade do cigarro. Que também não foi só porque é o problema da saúde, isso foi porque, sei lá, você tem várias áreas da galera tendo essa ilusão de vida saudável. Mas a cerveja continua sendo vendida pra caralho. Mas aí você tinha esse maluco. E teve ataque terrorista, caralho. Sei lá, não vou dar spoiler, não. Mas fala aí, o principal. Mas é... Eu falo aí. É muito necessário que hoje... As empresas... Enfim, as marcas, em geral, elas têm um posicionamento. E esse posicionamento, às vezes, ele não condiz com a marca. Então aí que tá a máscara. A Coca-Cola, ela... Pode crer. Ser acusada de obesidade infantil, osteoporose e tal. Eles lá nos Estados Unidos, principalmente, eles fazem uma campanha de vida saudável. É? Eu já vi uma propaganda deles, uma ação deles que é falando: se você caminhar não sei quantos minutos, você queima as calorias da Coca-Cola. Então é tipo assim: viva a vida saudável. Ou seja, isso é uma máscara, isso é a máscara da empresa querendo apagar, mudar a sua imagem, gente, sua identidade. O negócio da propaganda da Coca-Cola também, que era tipo, tantas paradas valem tantas garrafas de Coca-Cola, tá ligado? Tipo, tu gastar dinheiro comprando um tanque, dá pra tu comprar milhares de Coca-Colas, tá ligado? O bagulho é tomar Coca-Cola. Pode crer, eu lembro. Ah, agora que no final que eu lembrei. A campanha era assim, era muito bizarro, cara. Porque eles pegavam várias coisas legais, a Coca-Cola associa todo tipo de felicidade, ela coloca uma Coca-Cola no meio, porque cabe, né, na imagem. Cabe teoricamente, mas é porque eles pegam umas coisas. Eles pegam uma felicidade típica americana, feliz, ocidental, que é, sei lá, tu tá com a tua namorada, ou tu tá com tua família, com classe média, uma parada bonita assim. E bota uma Coca-Cola no meio e fala alegria, Coca-Cola, tudo é felicidade. Aí depois eles botam a guerra, botam não sei o que, essa campanha era foda. Embalagem retornável. E aí fala, viu como uma coisa é diferente da outra? Olha essa dicotomia. É uma marca engajada, né? A missão deles. Sem posicionamento. É, eu tava lendo outro dia a missão deles. No caso, qual é bizarro? Missão. Missão mesmo. Missão, é um péssimo lugar pra botar. Missão, visão e valores. A missão da Coca-Cola, os valores. Eu não vou ler essa porra aqui. Mas é tipo algo tipo refrescar o mundo. Tá ligado? Você sabe qual é a missão da Red Bull? A Red Bull, ela não, a partir do tempo, ela não vai ser mais uma empresa de energéticos. Ela é uma empresa de... Não é bem entretenimento. Eu não sei qual é a palavra, tá ligado? Mas é... Eles têm um incentivo a várias... Eu não vou falar isso. Eles patrocinam e ganham muito com isso, cara, principalmente eles em imagem, vendem, várias áreas de energético esporte. Pra poder botar o nome deles em eventos. Em eventos, exatamente. É, tem o negócio do avião, que tem tudo a ver com a campanha de dados. Tem o negócio do... E uma maneira foi, no âmbito do avião, eles são a empresa que mais organiza grandes eventos, que é uma puta grande empresa de energético, tem dinheiro, então eles, tá ligado? É como se, sei lá, eu e você fôssemos criar uma empresa que vende, sei lá, tabaco. A gente fica rico pra caralho, todo mundo fala, a gente chega e fala, pô, então vamos investir em vários festivais de música alternativa que não tem nenhum, por exemplo, não tinha nenhum grande festival, provavelmente tinha, a galera da área já conhecer. Mas ganha repercussão esse do Air Race. esse do. É exatamente o que eles fazem, aproveitem lá. Aproveitem. Aquele lá, do B-Boy. BC One. Também é o maior campeonato de B-Boy também é da Red Bull. Mas não é o maior, a gente não tem como saber se é o melhor. A gente tem como saber que é o que mais. Eu é, nunca fui a é o mais famoso. B-Boy também. Não, é. Mas assim, nem os próprios B-Boys tem como saber se é o melhor, porque é difícil tu conhecer o. Justamente. É difícil conhecer o que você não conhece. Você só conhece as marcas mais famosas, só conhece os candidatos que passam na TV, só conhece. É sempre assim, tá ligado? É onde que entra o financiamento da parada. Ah, meu, se não pagar, tu morre, mas. Se pagar, tu morre na fila, mas a imagem dele é todo mundo feliz. A mil, né? É só botar ali a pessoa no hospital, assim. A mil. Se tiver na merda, chama a mil. Não, é pô, viva a vida, pá. Cada posição com uma coisa, pô, a mil. Cara, eu tava vendo um bagulho que é vai. Até porque aí você vai ficar. Até porque pessoas com... Até porque pessoas com doença, dependendo do nível e dependendo da idade, né? Idade é o que eu acho mais bizarro. Pagam mais, muito mais. Tá ligado? Yeah. Pô, essa baleia aqui, ela fede, né, cara? Vamos... Como é que tu consegue ficar aqui dentro? Cara, não fede não, cara. Aqui é maneiro. É porque às vezes ela... Não, aqui nessa região aqui quando da baleia, peida, aqui onde tu tá aqui... Quando ela peida... É, essa tá, que é a parada. Tá limpinho, mas... A rádio fica... A rádio pode fica... essa bile aqui flutuando. É, tá ligado? Essa água escrota com os peixes mortos. Exatamente, a bile, cara. Mas assim, daqui a pouco ela caga, ela faz a necessidade dela. É mamífero, né? A gente não sabe. É. É um grande mamífero. É como estar nascendo novamente. Voltei pra dentro de uma vez. Que bonito, cara. É lindo. Aí, profundo baleia. Isso. Profundo, cara. Literalmente. Porra, maneiro. Comendo bolo mesmo pra ficar tranquilo. Uhum. Tá sempre gravando. Ah, pode crer, cara. É porque vocês chegaram agora, né? Vocês nem sabiam. Então. É. É. Mas é porque vocês ainda não sabem como é que é aqui. Vem cá, eu vou ensinar como é que mexe. A rádio da baleia... Nossa, a rádio da baleia é bem tranquila. A gente tem aqui os canais... A música que tá tocando aqui. Nesse canal aqui. Nessa aba. A gente tem essa outra aba aqui, com o fonezinho. Que é software livre. Que é a aba onde tá gravando o nosso som. Pra levar pra galera. Pelas ondas de todo o espectro eletromagnético. Mas só é durante mais ou menos o tempo de uma hora, que é a hora que a baleia sobe e tal, pra soltar gatinho, tá ligado? Gatinho, sumiu o Marcos. E aí é a hora que ela chega. Então, sumiu o Marcos, enfim. Mas aí, por que é importante saber disso? Porque você precisa estar perto do microfone, ouvir o seu som, tá ligado? Ou falar alto. E você vai ver aqui o quão alto você tá falando. Entendeu? É isso. Sumiu o Marcos. Marketing é sim a arte do capeta pra mim, mas por vários sentidos. Não marketing em geral, mas tem uma parada no marketing que é bizarro, cara. Que chama método Zemet. Zemet é... Seja que vocês já ouviram falar, se vocês não estão no nome. Hoje em dia ele baseia todas as suas escolhas. Hã? Hoje em dia ele baseia todas as suas escolhas. Que é o quê? Como que ele... Sabe o que é? Mas dentro vai... É, mas não só isso, tipo... Zemet é marketing é isso, mas o Zemet que eu tava falando é tipo assim, um teste que você bota o tudo na cabeça da pessoa e aí e faz bateria de perguntas multidisciplinares. Que não é saber disso. Método Zemet. Bota o tudo na cabeça da pessoa, monitorando o cérebro, faz bateria de perguntas diferentes. Pergunta de arte, pergunta de português, pergunta de matemática, pergunta de geografia, pergunta de como, cor, não sei o quê, pergunta emocionais. E aí você vai monitorando o que cada área do cérebro dela é ativado de acordo com cada coisa. Aí você faz isso com uma série de pessoas, são voluntários, mas tem mais ética de fazer isso. E aí você faz um estudo de fato, você fala, a maioria das pessoas com essas características são ativadas dessa forma, segundo esse estímulo. Você vende isso em forma de marketing para várias empresas. Tipo, sei lá, a pessoa sentiu um cheiro da cerveja tal, ela se sente, sei lá, o cheiro da cerveja tal tem parte de substância. Qual tipo de cheiro? Às vezes os cheiros são produzidos, não é simplesmente o cheiro da parada, tá ligado? É, não vai gravar que foi gostoso, ele vai gravar que ativou as duas áreas do seu. Por exemplo, aqui são só as relações. Por exemplo, o nego chega e fala, Condes, faz várias perguntas. Aí ele fala, sei lá, família. Aí você pensa uma parada. Sei lá, não é assim, não sei se é que nem a Maria Gabi, mas é tipo isso. Aí o que ele fala? Tipo, Maria Gabi. O que ele fala? Eles chegam e faz relações. Quando você fala família, essas mesmas coisas são ativadas que quando você fala Lilás, sei lá. Por mais que seja boa sala, eu não acredito que a ciência tem como determinar essas coisas. A estatística é só estatística. Ela tem seu valor justamente porque há variedade. Cada um pensa de um jeito. Por isso que tanto usar isso aqui. Mas ela não pode achar que ela vai, que ela tá determinando tudo, que é o que todo mundo vai pensar. E isso é o que eu falei no começo, é você andar pra trás, baseado no que aconteceu. Não tem como saber se a pessoa vai continuar pensando em uma coisa, nem se a pessoa vai pensar numa coisa. Mas eles usam isso, vendem muito, tá ligado? Porque se eu sou uma marca e eu quero te passar segurança, que é o que eles vão fazer no começo, não tô te vendendo um canivete, tá ligado? Eu tô te vendendo um canivete suíço, da marca lá, do Cacete Aquático, Victorinox. Que existe há não sei quanto tempo, é uma marca nacional, ela é portátil, o seu avô usava, o exército já usou. O exército da Suíça. É, o exército da Suíça, tá, mano? Isso é padrão. Então, tem toda essa parada que a gente que tem. Enfim, cada marca tem a sua história, tá? Eles exploram isso de uma forma, sempre relacionando com paradas importantes, que são importantes pra você, cara. Tipo, tá ligado? Que é você baseado no que elas acham que você é. Claro. Ele é o Bono, ele disse que o espectador do Jornal Nacional é o Robert Simpson. Ele falou isso numa palestra, deu um programa do caralho. Cara, porque... Peraí. It's the customer's needs they must focus on. I can't afford to get it wrong. It's Bobby's, don't you know? Marketing is easy if you follow the four P's. Price, product, place, and promotion. Buy it properly and you will see more clearly. What a useful tool it can be. Price, product, place, promotion. An essential part of marketing. In order to achieve success, you must follow the four P's. Price, product, place, and promotion. Product is key to meeting the needs of your market. Make sure it's got a USP. Without one, it'll be too hard to see. You got to beware, lots of products out there. It's got to stand out from the crowd for you to have a chance of getting even a second glance. It's four P's, don't you know? Marketing is easy if you follow the four P's. Price, product, place, and promotion. Buy it properly and you will see more clearly. What a useful tool it can be. Price, product, place, promotion. An essential part of marketing. In order to achieve success, you must follow the four P's. Price, product, place, and promotion. When setting the price, you gotta find the value of the product in your potential customers' minds. Set it too high and they will not buy. The choice that you make depends on the way you wanna sell your product today. Is it exclusive or is it aimed at the mass market?

I'm listening to your advice. Slowly, slowly, slowly. I have a lot of time. Sometimes I wish that you were I to see clearly, not just visualize. Many people say I'm lost. I'm a bastard. I am lost. The same people pray for the worst to burst out on your son's chest. But I only quiver a little, then burst in laughter. And you'll find nothing new has been hidden underneath the sun. Integrity is hard to climb at times, but if I look up, then maybe might go a little bit up. Many people say I'm lost. I'm a bastard. He's lost. The same people pray for the worst to pour out on their son's chest. But I only quiver a little and burst in laughter. Life's as cold, just as in Greenland, where snow is just a lie. Like a boy woke up one night to see his mother on the floor, and he screamed, "Mother, wake up, mother!" So why would I waste a lot of my energy on what people might say? For I will only quiver a little, then burst in laughter. Enfim, às vezes a Ana Baleia é mó loucura. Você tem todos esses. God, I won't complain. E o marketing tá presente na porra toda, cara. Pôneis malditos. Porra, pôneis malditos deixa a galera muito puta. Eu estava falando uma vez que eu cheguei de saber se são as coroas. Fala aí, cara, só fala. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Com a luz da baleia. To first in tears from the heavens. A gente comemorou. My heart is a melodrama, melodrama in fact. Set alive by echoes of pain, 24/7. I dream, I smile, I woke. Jack Sparrow, né? Jack Sparrow aqui. I dream, I smile, I woke. Caralho. I cry. You might not say that it's a wonderful world. It's a wonderful life. And it's a wonderful day. Just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Fala, bota no acorde. No, no, my good days are far gone. They'll surely come back one morning. So I won't, I won't, I won't complain. My mind is a mirror, a reflection only known to me. For those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. When I go to bed in the night, I see some children in the light. Fighting on no shadows behind my mother's back. É assim. And although I don't understand my dreams, I know somewhere there's hope. There's hope. There's hope somewhere. There's hope. I dream. O estilo Delgado é complicado, tá ligado? Ele tem várias coisas. Quando você passa pelo estilo Delgado, você vira e você vai ser uma maneira. I dream. I smile. Grande mano, é. O foda é que quando ela tá muito lá embaixo, tu fica pro lado, né? aí you might not say that it's a wonderful world, but it's a wonderful life, and it's a wonderful day. Aí no baixo, cara, assim, tudo baixo, just é, na verdade é tudo bem perto, porque ela é grande, mas não tanto, tá ligado? Quem tá acostumado de ir andando do espaço até essas pernas, não é até o baixo, vai. Cara, sabe? A Friboi é proibida em outros países. A Friboi é muito proibida em outros países. A Friboi, cara, é um ótimo exemplo de marketing. Porque, tipo assim. Criou a Friboi, aí quando ficou bem forte, ficou tipo, ah, isso é legal. Mas é pra isso que deixou o Friboi. Parece que o Friboi, sei lá. Essa era a intenção. É, cara, tipo assim. Ela começou a fazer propaganda no Brasil tão forte justamente porque ela teve, pelo que eu sei, né? Que fazer o que os marqueteiros chamariam de uma mudança estratégica no mercado-alvo. Porque ela sempre vendeu muito pra lá pra fora, começou a ser proibida em vários países, foi proibida em vários estados. Só que a gente nunca faz propaganda aqui, a gente nunca noticia as merdas que as nossas empresas fazem, como a gente é visto lá fora, às vezes é muito diferente, tá ligado? Na própria manifestação, a galera tava ficando a gente muito bem lá fora, e a gente tava falando de tudo. Assim como ele fala, sei lá, na Líbia que eu tava tendo, aqui falava, ah, hoje eles estão de putinário, não sei o que, a gente acha. Foi muito bacana. Mas fez tanto chato, mas. Tipo... É, a gente acha mesmo que foi muito bacana. Né? É muito bom. E o caso da Globo, acho que foi bacana. She said, look at you, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Why are you praying for more exposure? It is obvious that you're trying, and it's dubious stuff for you trying. You're pretending, but no one is buying. Cada um tem que traçar suas próprias. suas próprias. Cada povo tem que fazer. Mas instrumento cultural, sei lá como é que tá a cultura dele, cara, ainda tem isso. Talvez você esteja pensando agora em um amigo teu que é muçulmano, beleza. Aí você conhece um pouco essa cultura, e você fala, não, sei lá. Mas pensar que tudo o que a gente faz pode ser cultural também é uma boa forma de tudo pensar em tudo. Tipo, eu não vou falar do bagulho do muçulmano, você pensa em tudo. Quero que a gente faça as coisas que acontece, que a gente sabe de tudo. Então a gente não conhece, tá ligado? A gente sabe de tudo na TV, foda. E aí que eu falo do marketing. Até perigoso. She said, look at you, look at you. Why can't you just pick a flea? Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? E eu It is obvious that you're trying, and it's dubious stop when you die. You're pretending, but no one is buying. London is calling. What are you waiting for? What are you searching for? London is calling. Though it's not clear as the morning dew, when my ways are happening, I won't underestimate who I am capable of. Eu sei que na rádio, lá fora, no real, eles estão falando, as pessoas vão ouvir o programa de 2 horas. Porque é o horário que a baleia tá lá e ela precisa cantar as ondas. Mas como ela é um corpo muito continental e muito bolado, dentro dela as ondas ficam se propagando ainda entre si, porque ecoa, né? Tá ligado? Sim, sim. Tá aqui como faz eco. Eco. Eco. Então faz eco. Faz eco. É, olha só. Viu? Grandes efeitos. E... Já tu vê. E aí é esse ponto... quando a baleia sobe, aí ela joga o bagulho pro ar e aí as minhas ondas chegam na interferência de 2 horas. Ela sempre sobe as 2 horas com movimento sazonal. Mas... Sazonal? É. Biologia. Vamos estudar biologia, não sei dizer. Mas ele sabe. Eu vi no Discovery. E aí, mentira. Repetindo a frase que o cara falou. É, mas não, mas é porque ele acontece nesse texto que significa sazonal. No caso, é o máximo que eu alcanço desse conhecimento de fato. Que é o lance que eu tava falando do marketing, né? A gente nunca sabe tudo, a gente só acha. Tem um nome pra isso, sistemas peritos. Os caras falam. Porque a gente vive cercado de sistemas peritos. Tipo assim, tu tem um ar-condicionado na tua casa, não tem? Como é que ele chegou lá? Tu comprou? Vamos pular a parte do marketing que a gente tá falando o tempo todo. Mas o que você comprou? Você comprou ele. Porque custa dinheiro. Dinheiro, esforço e tal. Custou alguma coisa nessa cadeia que você tinha um apreço por aquilo, você não daria pra qualquer coisa. Funcionário é caro. Mas você faz alguma ideia, você tinha como chegar e ver se aquele ar-condicionado é funcionado, cara. O que você entende de ar-condicionado, saber? Você leu o que tava na caixa. Não, eu já dou a entender que o bagulho você tem confiando... que funcionar, é. Tem que funcionar, por quê? Porque... Eu tô pagando. É no mundo capitalista. Não, mas não é porque você tá pagando. É, ué. Não. Se eu paguei, você eu tá pagando porque tem que funcionar. Ele tem que funcionar porque ele te parece convincente. Você não acreditaria se um cara hippie não, chegasse te vendendo um ar-condicionado no meio da rua? Seria diferente. Não seria? É, mas na prática, isso é... Puro preconceito, por quê? Mas é, porque faz toda a diferença, tipo, na loja o cara pode te dar uma garantia, no livro não. Fala mais alto. Na loja pode ter garantia, no livro não. Mas qual é a garantia? Assim, a garantia, você tá falando a garantia de depois você, de depois você processar o cara, garantia não, escrita. Se tipo, se quebrar, eles vão me dar outro. Sim, garantia como eles vendem. É, beleza. Vende um produto quebrado. Beleza, tudo bem. Mas se for, mesmo se for um livro, que te deu uma garantia, só uma loja lá, zoada, né? Ou então uma marca. Normalmente não é nem o... Às vezes o problema é o varejo, mas às vezes é a marca. Porque às vezes o cara não espera... Por exemplo, tem camelo que não dá garantia, se voltar lá o cara troca, tá ligado? O cara, tipo, com uma relação... Não é só uma relação de um lugar pequeno e tal, que você conhece o cara, quando ele é teu amigo do teu bairro, não sei o quê. É um tipo de garantia que às vezes tu vai trocar na loja e a loja se fode, não quer trocar, tá ligado? Ah, vou levar pra análise, porra nenhuma. Só que o grande negócio é que a gente acredita mais em alguns argumentos. Como, por exemplo, facção na loja. Se fosse uma ambulância, seria diferente. Bom, tu acha que você é passado? Acho. Fala, acho. Mas você nunca comprou nada que deu quebrado? Você nunca comprou uma coisa menor? Tudo bem, mas... Tá. Mas como a parada do sistema Peritos é o seguinte, como você sabe que essa porcentagem é menor? O sistema Peritos, a parada não é nem... Por isso que eu falo, não é nem o negócio do marketing, o que você tem. Mas é porque que você acredita em uma coisa e em outra. De fato, não é algo que você conhece, assim. Eu acredito, por exemplo, se o Schmidt chegar e me mostrar uma música e falar, pô, essa música tá maneira, é de música. Não, eu entendo de música. Eu sei o que é maneiro pra ele, eu sei o que é maneiro pra mim, porque a gente conhece. Então, ele fala, tá maneiro, na minha cabeça tá falando, tá maneiro pra mim, e eu acho que vai gostar também, se assim, ele falar. Nossa, eu sei que tu odeia, sei lá, funk, eu não vou te mostrar uma foto e falar, olha esse funk foda. Mas então, ele me fala isso, eu falo, pô, tá mesmo, eu entendo. Ué, se vem a mãe de Schmidt me falar, olha só esse artigo legal aqui sobre engenharia de solos. Tá maneiro. Eu vou falar, pô, tá, mas é mentira. Eu não sei se tá maneiro, eu tô acreditando nela. Por quê? Ela que é especialista, não tem como saber tudo. Saber só do que eu sei e vou acreditar nos outros. Vou acreditar nos outros. Porque de repente, se tu é uma comunidade indígena pequena, tudo que acontece na tua vida são coisas que você realmente conhece. Sua vida é muito parecida com a vida do teu irmão, da tua mãe, não sei o que. Eles não são muito especialistas em coisas que você não tem. Quem tem? Só não tem prática. E aí tu não tem esse sistema período. De alguma forma. Ou não como a gente tem hoje. A gente tem muito. Sobe no elevador, tu nem sabe que porra de prédio é esse que construíram. Mas tu acredita que, porra, isso é um prédio? Eu não chamo qualquer idiota. Vai saber do sim. Pode ter chamado, tá ligado? Eles chamaram o Cabral pro governador, tá ligado? É isso. Esse que é o problema. Tá sempre deduzindo. Mas tem gente que coloca. E às vezes coloca sem querer, às vezes coloca. Pode. Cara, ele é bom suficiente. Às vezes faz mal. Acha que é um pouquinho. Exato, não. Nem areia, né? Tô falando, coloca um pouquinho de ócio pra fazer isso. De colocar areia, é muito carinho. Se bem que o cara que coloca areia, ele tá. O cara que coloca areia. Se ele não entende da parada, ele tá fazendo uma parada que ele faz com mais ideia. Se ele entende da parada, ele tá tentando fazer uma parada, mas ele também vacilou e acontece merda. Merda acontece. Ou ele fez de propósito pra economizar. Mas assim, às vezes ele fez pra comprar, mas ele também achou que não ia dar merda. Sei lá. Mas a parada é que... O cara não foi lá... Ele foi escolhido pra fazer aquilo, a menos que ele tenha bancado. Mas se ele bancou, ele escolheu assim. Ele falou, eu vou bancar e vou fazer. Não vou pagar ninguém pra ficar bom. Vou fazer do meu jeito, tu vai cair. Vou fazer com areia mesmo. Só que é mais barato. E aí tu pensa, por quê? Eu não sei, nenhuma dessas coisas, eu não sei como foi feito. A gente acredita. Tá ligado? Eu tava vendo um bagulho maneiro. Isso é raciocínio lógico. Mas isso é um problema do mundo de hoje, que é cheio de coisa, a gente usa tecnologia pra caralho. Pô, tu até sabe reclamar um pouco do teu celular, o que tá funcionando e o que não tá. Na prática, a gente sabe quando tá legal e quando tá uma merda. Mas a gente não sabe por que tá uma merda. É teoria. Você sabe o problema é na placa. Já é muito, se tu souber porque é na placa. Se eu tem uma placa, é, mas na prática... E às vezes nem o profissional sabe todas as paradas. Mas aí já é outro problema. Mas, tipo, obsolescência programada é isso, cara. Porque se a gente tivesse como chegar e provar, tu até que tem como provar, mas é bizarro. Mas vocês provar pra eles, não na justiça, provar pras pessoas, acreditar, saber exatamente quando que a parada vai acabar, se não for especialista. Porque eles na tua faculdade, sei lá, de internet, de produção, tu aprende. Só sou bem específico, às vezes na faculdade não, mas na empresa tu vai aprender. Quanto tempo você. Qual foi esse processo de fazer aquela móvel, aquela geladeira, para que ela estrague no tempo X? Não é o tempo certo. A ciência nunca é certa. Mas tipo assim. Mais que a garantia pobre, menos do que mais que isso. Não muito além disso. Sequeladíssimo, rádio cultural. Trabalhei. Rádio Interferência. Rádio Cultural do Rio Comprido. Roda Cultural do Rio Comprido, ali. Pra quem não sabe, hein? Pra quem não sabe, é o parceirão Caldeira. Roda do Rio Comprido. É o poder. Quinta Terra em Vila Isabel. E semana que vem, semana que vem, o Grande Elecom. É. Seu maior evento dentro e fora de todas as baleias, a porra toda. Encontro regional de grande comunicação. E também. É, depois, o Erecon vai acontecer na sexta, sábado e domingo, mas foda-se, porque se você não pagar a inscrição ainda, não dá mais pra pagar. Mas assim, fique ligado, porque a gente vai fazer várias experimentações radiofônicas de lá, e várias ótimo outras coisas. Ótimo, fluido com vocês, galera. Vai ter um programa depois. Grande beijo, um grande abraço. Grande cabrinho? Um grande cabrinho. E tu, Jack Sparrow? Tamo aí, né? Sempre aí. Sempre aí, tomando parceria. Quando eu molho, aparecendo quando posso, mas sempre aí. Isso aí. Tu vive lá. Que parte da baleia que tu fica, cara? Tu tá nela até hoje, tu deu uma saída e voltou ou não? Eu dou uma transitada no momento que você faz o programa, que é quando ela tá perto da praia. Aí pode crer. Eu tenho muito. Ah, por isso tu nunca tá no programa, porque. Exatamente. Entendeu? Caralho, sobe pro céu e volta depois. É. Pelo mesmo buraco? É. Sai pelo de cima e entra pelo gordo. Ah, tá. É quente pra caralho. Pelo menos tu não passou de gordo. É. Tu tá ligado? Aquela parte lá de trás, bem maneiro. Pô, mas bolado. Galera, só fala calma. Só doidão. Fala calda, só os doidão. Sou doidão. Mas tranquilo, se quiser peço, pá, tá vindo, cara. Tá tranquilo, hoje em dia tá sendo bem aceito. Esse papo de tia avó. Esse papo de. Hoje em dia essas crianças aceitam muito bem você surfar na calda da baleia. Mas no meu tempo, parede escritor, Levi Fidelix. Você ouviu agora, ao vivo ou pelo podcast na internet, Cadu na Baleia, pela Rádio Interferência, uma rádio livre. Fique ligado na próxima sexta-feira para muito mais. E valeu!